melhores passageiros com destino a qualquer parte. É assim que muitos sonhos começam a se tornar realidade, de barco, de avião ou até mesmo pela estrada. São dessas formas que moradores do interior do Amazonas migram para a capital em busca de oportunidades de emprego e mais acessos a serviços básicos como saúde e educação. As histórias são das mais diferentes possíveis. Eu sou de Presidente Figueiredo, vim para Manaus para procurar uma melhoria de vida, estudo, também por causa do meu avô que veio transferido por causa do trabalho antigo que ele tinha. Eu sou de Manacapuru e vim para Manaus estudar. Vim para cá aos 16 anos, voltei para lá de novo. Aí quando eu passei, eu vim para cá com os 18 anos. Comecei a faculdade, vim e voltava todo dia. E agora eu tô morando aqui, resolvi morar aqui por conta da distância, do lugar. Cheguei em Manaus em fevereiro de 2015 para estudar e buscar conhecimento, trabalhar, ter uma vida melhor. Mas, em geral, o objetivo é sempre o mesmo, a busca pela melhoria de vida, conforme afirma o sociólogo Carlos Santiago. A migração de pessoas, de jovens ou adultos, para a capital, para a cidade mais vinda do interior, são vários fatores, né? Pode ser ligado à questão da perspectiva de buscar empregos, né? Buscar melhoria de vida, né? Buscar consolidar a sua profissão. Ou pode ser estar ligado ao aspecto mesmo de uma relação de parentesco, da vinda de outros parentes para cá, e aí você acaba vindo também. Mas o fator principal que se coloca hoje é a perspectiva de melhorias de vida, né? Maria Aparecida Neves, natural de Manicoré, município ao sul do Amazonas, veio morar na capital em fevereiro deste ano para fazer a faculdade de jornalismo. Quando questionada sobre as principais dificuldades encontradas ao chegar aqui, a resposta é precisa. Adaptação no geral, sabe? Tipo, a minha cidade, ela tem 54 mil habitantes, mas ela é muito pacata, mesmo assim, entende? Tipo, a gente não tem esse trânsito todo, não é óbvio. A gente não tem tanta questão de perigo, sabe? Tipo, assalto, entende? Essa questão de segurança, a gente é muito livre. Apesar dos obstáculos, Maria Aparecida garante que o esforço está valendo a pena. Tá por conta dos estudos mesmo, porque as oportunidades, elas são maiores, apesar das dificuldades também serem, né? Mas as oportunidades são maiores, então por isso vale a pena. Assim como ela, milhares de outros interioranos seguem a vida em Manaus, se ajustando à nova rotina, lidando com a correria da cidade grande e superando as barreiras encontradas para alcançar todos os seus sonhos e objetivos.